Faz eu me perder por dentro quando sorri assim pra mim. Eu já tentei não lhe dizer, mas é tão forte em mim. Faz eu esquecer do tempo, toda vez é sempre assim. Fico olhando pra sua boca, desejando um beijo seu. Tempestade de desejo, só percebo quando já me envolveu pra te abraçar. Já basta o seu sorriso, só te lembrar é tudo que eu preciso. Seu sorriso, só te lembrar, é tudo que eu preciso. Cássio Oliveira. Fico olhando pra sua boca, desejando um beijo seu. Tempestade de desejo, só percebo quando já me envolveu pra te abraçar. Já basta o seu sorriso, só te lembro. Seu sorriso.